madrugada e eu na beira da estrada, a lua cheia minguava e de repente apareceu um cavaleiro de bote, chapéu de couro, me lembrando o velho Moro. Lá fiquei ele mais eu. Cruzou os pés, apiou do seu cavalo, deixou a rédea no talo de uma roseira sem flor. Diz que seguia pelo mundo solitário, que quebrava todo o galho, apartando toda a dor. Quem não ouviu falar, quem não quis conhecer, aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a reza brava do capim de ribanceira. Aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a reza brava do capim de ribanceira. De café, bulia a brasa da fogueira, refletia o seu olhar, eu pude ver que ele sabia coisa até de um outro mundo. E essa noite fui aluno do seu estranho poder. Com sete pontas de uma rama trepadeira e uma rodeada inteira, o meu corpo ele tocou. Naquele instante me bateu uma zonzeira e de uma tosse cuspideira, o velhinho me livrou. E quem não ouviu falar, quem não quis conhecer, aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a reza brava do capim de ribanceira. Aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a reza brava do capim de ribanceira.